Está autorizado, Gabriel. O nível é o 340. Decola da 10 com a primeira curva à direita. Sai no perfil da subida da El. Após da El Leda. Após Leda, DCT Bidev. Em Bidev, intercepte a Upper November 857 até Porto Seguro. Após Upper Zulu 16 até Grufe. Em Grufe, Upper Zulu 14 até Toquim. O controle 19.8. Acione 5041. Está autorizado de Gio, o pioneiro 01. Após o término do desvio, foi pro Admari. Autorizado de Gio, após o desvio, Mari, pioneiro 11. Passam 80, igual 924. É, até Porto Seguro. Porto Seguro, a Presulu 16, Grufe, Grufe, a Presulu 15 até Toquim. 198 no controle, 504. Ok, o TA-3191 em Grufe intercepta o Pesulu 14, ok? Grufe é o Pesulu 14, até pouquinho. Correto, é, chame pronto pra puxar esse sinal, 3191, né? Vai chamar o 3191. Ó, o 1477, pra pista. Diego no 477, táxi em frente, alfa, ingresso na primeira, à esquerda, táxi aí, quilo. Prossiga o táxi pelo pátio de cargas, pátio 3, e aguarde para ingressar no principal. Alfa, primeira esquerda na quilo, pátio militar, aguarda na alfa, é o 1477. Trip 5486, agora com Recife. Na frequência 126.85, alterna 133.65. 126.85.3365, né? Tá de novo, obrigado. Webjet 6740, desça para 2000, reporte estabilizado. 2000, reportaria estabilizado, 6740. Rodoro, trip 5486. 5486, prossiga. É, a frequência 126.85.3365 foi para o trip, né? 5486. Afirmativo. Tinha que a outra aeronave respondeu aí, ok? Ok. Alfa Nova Sierra 581, Skok 5030 now. Vai, filha, três, filha. Quatro, dois, três, cinco, decolou os três, controle 19.8. 19.8, 4235. Táxi do 3895177 a bordo, 4 horas, altera no galeão. Ciente, o TAM-3895, táxi à direita, via Índia, ponto de espera. 18.6, frequência da torre, e o ajuste é 1014, boa viagem, 3895. Gente, é só confirmar o ajuste? 1014, 1014. Gente, 1014, 3895. E o gol no 477, autorizado, portão 01 em frente. Portão 01 no 477. 0 under 581. Ok. Under 581, contact now receive center 125.1. Backup 133.25. To 5.1, is channel 133.25. 133.25. 133.25. Juliette Quebec, no controle. Gente, Juliette Quebec, Kilo, acessar o nível de voo 100 para lançamento na escuta permanente do controle. Estabilizou 6740. 6740, agora com a torre 118.6. Vai, obrigado. 7740, vai passar. Ainda não. Web 6740, checa trem 2090 graus 149. Autorizado pouso, pista no zero. Autorizado pouso, sim. Seja pós Boeing da Web, na final ali mantém, cabeceira no zero, o 3895. Pós Boeing mantém Controle azul 4235. 4235, prossiga. Se é possível, pós da EL, voar BDEV ao invés de B, dá para evitar formações à esquerda? Voar de coordenação com Recife 4235, mas está livre de formação a princípio. Autorizado pelo Centro Recife BDEV para desvio de formação, chame o mesmo agora, 125.1. Autorizado BDEV, chamada 251-4235. Controle, Pioneiro 11, pode prosseguir na descida. Pioneiro no 1, até 2000, autorizado, sinal ILS, XE, reporte estabilizado. A 2000, autorizado, sinal ILS, reportará estabilizado, Pioneiro 1 no 1. Aliado, próximo, 3, 1, 9, 3, 2, 9. 5220, controle. Boa tarde, siga o táxi. Pelo pátio 3, pátio de cargas, o portão é o 07, devido à interdição aí da Alfa, ok? Após aquilo, prosseguindo pelo pátio 3. Pátio 3, 07 será, 6740. Estou alterno 25.1. Controle 2 Salvador, muito bom dia, Trip 5220, informação, Mike. Trip 5220, acione identificação, desça até o nível de voo 050, está sob vetor para final ILS XOE da pista 10, curva agora à direita, proa 1110, limite nesta proa 20 milhas. Proa 1110, limitado por 20 milhas, Trip 5220. Juliette Quebec Kilo, continue a ascensão ao nível de voo 100, se afastando para o setor norte da ilha. Afirmativo, setor norte. Decolou 3895, controle 1995, boa. 1985, Salvador, da 3895. 3895, contato radar na decolagem, suba ao nível de voo 340, saída da EL. Gente, pode ir direto da EL? Da EL. Vou direto da EL, 3895. Autorizado, posto seguro. O nível é o 320, decola da pista no zero com a primeira curva à direita, subida da EL, após da EL Leda, após Leda DCT Porto, o controle 198 e o transponder é o 5037. Autorizado, 320, decola da EL com curva à direita, saída da EL, transição Leda DCT Porto. Controle 198, transponder 5035. 5037, o transponder. 5037, voo 1777. Correto, e chame pronto no portão 5, voo no 777. Repórter. Antônio de Salvador, muito bom dia, web 5728, sente da Mike. Confirme, web jet 5728. Confirma. 5728, acendo identificação, chegada a Mari, desça e mantenha nível de voo 060. Na Mari, pode 60, estamos aqui na magnética 070, por mais 15 milhas, limitando a formação aqui, senhora. Excelente, livre de Gil, após o término do desvio. Comunique este controle. Caso de falha, Prodimari. Afirmativo. Após o término, comunica. Caso de falha, Prodimari 5728. Controle Salvador, tá 8001. 8001. Acione identificação, chegada a Mari, desce, mantenha o nível de voo 070. Desce, mantenha 070, 8001. Na questão de desvio à direita, para estar a informação. Livre de Gil, reporte ao término. Caso de falha de comunicação, reassuma Prodimari. Controle ao término, caso de Trip 5220, após etapa, prossiga para 2000 pés, ajuste em Salvador 1013, está autorizado final ILS-XOE, reporte estabilizado. 3.000 pés após o impacto, 0013, reportará estabilizado. Estaria liberada a velocidade de impacto. Relativo. Ainda reportará estabilizado, 5.20. Confirme. Tá passando o Alfa Victor Juliette. Procedido de Salvador, procura pelo Veracruz, está prosseguindo para a posição rotatória. Alfa Victor Juliette, ciente. Reporte ingressando no corredor Interlagos. O Alfa Victor Juliette mantém 1.500 pés, corredores. O ajuste em Salvador 1.004. O Quebec Kilo pode prosseguir para a vertical de Veracruz? Pesado, Juliette, Quebec Kilo. Pesado, Kilo. Está estabilizado o LAC, Pioneiro 1-1. Pioneiro 1-1, agora com a torre 1-1-8, decimal meia. 3.8.6, até logo. Torre Salvador, muito bom dia. Pioneiro 1-1, estabilizado no ILS Full. O Fábio Pioneiro 01, repórter em pulso, gosta de trabalho. Por favor. Trem de pouso baixado e travado. Pioneiro 1-1 está com o trem baixado e travado. Gente, Pioneiro 1-1, vento 1-0-0, graus 1-4-9, 3 alto, pouso, pista no zero. Sim, pouso da 1-0, sente do vento, Pioneiro. Diga, por favor, na sua escuta. Ok, o azul 4033 está autorizado, Ilhéus, o nível 1-60. Decola da 1-0, curva à direita, subida da El Leda, Leda DCT Ilhéus, 19-8 controle. E o transponder é o 5053. 251-3325-3295. Subida após DCT Ilhéus. Controle 19-8, transponder 50-53, azul 4033. Correto, chame pronto no 09, o azul. RIP 5486, este é o controle de Salvador, transmissão às cegas. Informe caso escute este controle. 5486, transmissão às cegas, agora chame o controle, correção centro Recife na frequência 1.25.1, alterno 1.28.8, RIP 5486. Paulo Salvador, é o TAM 3191-06, pushback e acionamento. Autorizado, 3191 e chame para o táxi. Autorizado, vai chamar táxi, 3191. Gol 1777, 7h58 a bordo, 2 horas Copiado, Gol na 777, autorizado, táxi à direita, via Juliette e Alfa. No ponto de espera, 18-6, é a torre. E o ajuste agora é padrão, 1013, boa viagem. Pela direita, táxi, torre, 78, mal 3, ajuste 13, Gol no 777, a torre em 18-6, 12, ok? 18-6, Salvador, no 477. Gol no 477, tá pronto pra cópia, Guarulhos? Afirmativo. Autorizado, Guarulhos. O 380 via Peruísque 50, até a posição Zaba, completa a chegada em Guarulhos. Pista no zero, decola, curva à direita, subida da El, após da El Leda, após Leda DCT Bidev, intercept aerovia, o controle 19.8, acione 5044. Autorizando Guarulhos 380, colisão no zero, direita, saída da El Leda, poderia informar a próxima posição após Leda e o transponder é 5044, controle 398. Afirmativo, senhor. A próxima posição após Leda, Bidev, ok? Bidev, intercept aéreo 50. Bidev para interceptar a Informisk 50, tá bom. Ah, correto, chame pronto no 01, né? Semana pronto no 01, 1477. Torre, senhora. Torre, 1186. 1186, graças. 2000 para 5728, né? Rob 5728, na Pro de Duna, em descida para 2000 pés, ajuste 1013, reposta estabilizada. Vai chamar no localizador 5728, descendo a 2013. Passarela 2230, da presente Rui Toque, em descida para 3000 pés, o ajuste é no 014. Toque 3000, passarela 2230, velocidade liberada? Livre. Na descida, o Juliano de Quebec, aquilo. Na descida, o Juliano de Quebec, aquilo. O Juliette Quebec Kilo tem condições de descer no setor oeste de Veracruz? Afirmativo. Sim, a gente mantém no setor oeste de Veracruz, desça, reposte 2.500 pés. Afirmativo. 8001, desça para 3.000 pés, ajuste 1014, livre da restrição de altitude em Itapi. 3.014, livre da restrição, tá 8001. Tá 32.16 na Prodimar e desça para o 050. Na Prodimar, 350, 3206. Reduza, confirma o indicador da TAM 3206. Estava em 320, tá? Reduzindo agora para 259. Gente, reduza para 250, TAM 3206. Autorizado cruzada, pista no zero, o pátio militar no corte de frequência. É, tá livre, o pioneiro 1-1 informa que vai para o pátio de autoridade. Ciente, livre ingresso, a pátio está livre, pioneiro 1-1. Pioneiro 1-1 pode prosseguir sobre a pista para o pátio de autoridade? Se considera, mantenha o ponto de paro, pioneiro 1-1, aguardando a instrução. Tá mantendo aqui na Delta, então, aguardando. Gol no 777, vento 110 graus, 149, autorizado a decolar, pista no zero. Autorizado a decolar, 0, 1, 7. Trip 5220, solo 59, solo 121, decimal 9. Solo 219 graus. Solo, azul, vou de alvo Alfa novamente, Alfa Vitor Juliette, já visou Alfa em campo na posição da passada. Alfa Vitor Juliette, gente, bom dia, autorizado final no 7, previsto 360, final em 2 milhas. Alfa Vitor Juliette. Autorizado final no 7, efetuando 360, na final 2 milhas, confirma então, hein? O fono vai reportar final de 2 milhas, previsto 360, Alfa Vitor Juliette. Ah, sim, reporta no final de 2 milhas, previsto 360, de 1 ingresso. Pioneiro 1-1, autorizado ingresso, reporta pista livre. Livre ingresso, reportará pista livre, pioneiro 1-1. Oi, Salvador, muito boa tarde, WebJet 5728. Estabilizado, localizador, já pista cabeceira 1-0. Fecha a porta externa, trem de pouso baixar travado, 5728. Porta da externa, beleza. Bono 777, decolou 00, controle 119, décima 8. 198, Brasil. Visual com sinalizador, não pode por aí. Ok, completo estacionamento, boa tarde. Ah, boa tarde. Solo tá 3191 para o táxi, tem 206 a bordo, Guarulhos, 3 horas e 40 de autonomia. Copiado, tá 3191, táxi em frente, Juliette, Alfa, ponto de espera da 10, chame a torre, 186, e o ajuste é padrão, boa viagem. Gente, descendo táxi em frente, após Juliette Alfa, no ponto de espera da 10, 18-6, com 1013, obrigado, 3191. Vitor então, Juliette, falso 360 pela esquerda, 360 curto, reporta reinterceptando final no 7. Gente, 360 pela esquerda, só visual final de Jet, na final da 1-0. Jet passou externo, bastante travado, senhor. Autorizado pouso, pista no zero, vento 1 centena, 149, leve 5728. Ele pouso na 10, 5728. Para 2230, desça para 2000 pés, ajuste 2013. 2013, passageiro 2230. Tá 3206, vento para sequenciamento, esquerda para 020, limite localizador. Esquerda 020, limite localizador, 3206. Alfa Vitor Juliette, vento 100 graus, 149, autorizado pouso, pista no 7. Autorizado pouso, para 3000 pés, ajuste 1013, aguardando o último vento para o localizador. 1013 vai para 3000 pés, aguardando, tá? 3201. Tá 8001 estabilizado? Afirmativo, acabou de estabilizar o tá 8001. Gente, completo final, torre 118,6, bom pouso. 18,6, obrigado.